No final da tarde de quinta-feira, por volta de 17 horas, policiais do Guatamotran, Grupo Ostensivo Tático Motorizado de Trânsito do 14º BPM, quando em operação de trânsito na Avenida Gramado, no bairro Três Lagoas, presenciaram um cidadão comprando entorpecentes. Eles montaram então uma operação que terminou com 5 detenções. Os detalhes quem conta é o soldado Emerson, do Grupo Guatamotran. Nós estávamos em patrulhamento de trânsito na região nordeste de Foz do Iguaçu, precisamente no bairro Três Lagoas, e a equipe de motociclistas aí do Guatamotran avistou a venda de substância entorpecente, foi tentado abordar o elemento, esse empreendeu fuga, foi feita uma busca na região ali, uma mata ciliar, e encontramos o elemento já saindo próximo à sua casa, foi feita a abordagem, ele correu para dentro de casa, feita a abordagem, encontramos alguns invólucros, substância análoga à cocaína. Foi também detida a usuária que fazia a compra da droga. E com o desenrolar da ocorrência, os vizinhos ali começaram a repassar algumas informações para nós, tanto 190 via Copom e também chamando nós ali pessoalmente ali reservadamente para informar onde poderia haver mais drogas, no caso ali do restante do bando deles. Foi repassada ali a informação, nós fomos até a casa, que o pessoal informou. Havia um jovem de 17 anos, franqueou a entrada da equipe. E conversando com ele, ele informou realmente que trabalha para o traficante. E ele estava fazendo a sua parte na boca de pesar a droga, fazer embalar a droga e repassar depois para o pessoal vender. Na casa dele tinha 430 gramas de cocaína. Aproximadamente R$8.000 foi pago na droga e geraria um lucro para eles de 16 a 18 mil reais. Emerson, o mesmo endereço onde o grupamento Rocan ontem fez a apreensão de um adolescente. Nas mesmas circunstâncias, positivo. E nós também, por outras vezes, já apreendemos e prendemos. No caso ali, a maioria das pessoas que praticam o crime de tráfico são adolescentes, o traficante coloca essas pessoas ali. E até mesmo em conversa com eles, todos estão sendo, posteriormente, depois que saem da cadeia, cobrados pela droga. Ou seja, perdeu, tem que pagar. Perdeu, tem que pagar, e uns até nos informaram que podem pagar até com a vida. Os policiais conduziram todos inicialmente para a 6ª SDP, depois para a Delegacia Especial do Adolescente e novamente para a 6ª SDP. Começando 17 horas, a operação só terminou por volta de 2 horas da manhã para os policiais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.